Poucas pessoas vão se encaixar nessa descrição, mas é dessas pessoas que o mundo precisa. Você sabe que é inteligente e se interessa por temas profundos, mas em alguns momentos você duvida disso. Você gosta de ser querido e admirado pelos outros e mesmo assim faz críticas a si mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral consegue compensá-las. Você tem uma forte capacidade que ainda não usou a seu favor. Você consegue ter disciplina e autocontrole, mas tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes tem dúvidas se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere algumas mudanças e variedade e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e não aceita as opiniões dos outros sem uma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si para os outros. Você tem seus momentos de introversão e é reservado, mas dependendo da situação você pode ser extrovertido e sociável. Por fim, algumas das suas aspirações tendem a fugir da realidade. E aí, isso fala de você? Isso descreve você um pouco, pelo menos? Hein? Hã? Pois então, é pegadinha. Quase todo mundo pensa, meu Deus, esse sou eu inteirinho, mesmo que seja difícil admitir depois que descobre que era pegadinha. Mas na verdade, é só uma descrição genérica que encaixa em quase qualquer pessoa. Isso ficou conhecido como efeito Forer, nesse caso um pouco adaptado, que é quando você acha que uma descrição genérica fala especificamente de você, tipo astrologia, búzios, clarividência, cartomancia, quiromancia, radiestesia. Não acredite nas coisas. O que acontece é que as pessoas acreditam porque elas querem acreditar. Todo mundo gosta de se sentir especial de alguma forma, e quase ninguém que ouvisse algo do tipo, você é uma pessoa intensa, pensaria, não, não, eu sou uma pessoa bem sem graça. Ser intenso não é uma qualidade específica, é algo totalmente genérico. É tipo café. Todo café tem uma intensidade, só que uns são mais intensos e outros são menos intensos. Mas se ficasse só nessa descrição genérica, não seria tão problemático. O buraco é bem mais embaixo. Logo depois vem aquele leve julgamento de toda a sua personalidade, o que a gente chamaria de preconceito se não tivesse uma origem mística. Depois vem as previsões, a fabricação do medo, a exploração do medo e finalmente a exploração da fé com promessas de cura, de prosperidade e de sucesso. Então, de repente, a gente está rodeado de terraplanistas, criacionistas, parapsicólogos, videntes, cartomantes, oraculistas. Não acredite nas coisas! O problema principal é que a pseudociência é mais legal do que a ciência. Ou pelo menos parece mais legal. Não tem métodos, não tem rigor, não tem ética, qualquer coisa vale, tem ETs, tem estrelas, tem espíritos, tem borra de café, tem física quântica, só que não, e normalmente acaba em sexo. Enfim. O que não é muito legal é o resultado da pseudociência. Na melhor das hipóteses, resultado nenhum. Na pior das hipóteses, João de Deus. O que a gente não se dá conta é que a gente está rodeado de tecnologia graças à chata da ciência. Você não precisa entender exatamente como funciona o método científico para aproveitar a tecnologia que surge magicamente da ciência. A cadeira que você senta, que fica magicamente equilibrada enquanto seu corpo pesado se esparrama por ela sem aproveitar o encosto que foi feito especialmente para suas costas. As cordas do violão que vibram numa frequência mágica, criando sons divinos que a gente ouve e ama. E quem sabe elas até parem magicamente um dia de desafinar toda hora. A bicicleta, o carro, o avião, o foguete que nos levou à lua, e pelo amor de Deus, você tem um celular na mão mais potente do que todos os computadores juntos que a NASA usou para fazer esse foguete chegar lá, ainda que hoje em dia ele seja mais usado para fazer mapa astral. Você não precisa acreditar que todas essas coisas funcionam, elas simplesmente funcionam, independentemente da sua crença. Se você constrói um foguete baseado no que a ciência desenvolveu, ele voa. Se você constrói um carro, ele anda. Não importa se você acredita. Não é lei da atração, não é cirurgia espiritual, não tem que mentalizar, visualizar, deitar e fechar os olhos. Não acredite nas coisas! Mas tudo bem, todo mundo pode cair ou já caiu em pseudociência, só seria bom que a gente pelo menos tentasse parar de cair. Já não é uma luta muito justa, a ciência cria uma hipótese e faz de tudo para refutar essa hipótese, e só então, se não refuta, aceita a hipótese. A ciência não acredita nas coisas, ela duvida das coisas, ela testa as coisas com rigor científico. A pseudociência cria uma conclusão a partir do nada ou de algum achismo e depois faz de tudo para sustentar essa conclusão, usando qualquer tipo de estudo mal feito, falácias e argumentos, por mais distorcidos que sejam. É o que a gente chama de viés da confirmação. Então, quando alguém chega e te descreve sem te conhecer, você pensa, meu Deus, sou eu inteirinho, porque você parte da conclusão e começa a tentar justificar. Nossa, mas é impossível, como ele sabia que eu sou uma pessoa que às vezes fica triste, às vezes fica feliz? Isso é muito específico, ele é iluminado, só pode ser mágica. Não, não é, é viés da confirmação. Isso definitivamente não significa que a ciência ou que o cientificismo não tenham falhas. Tem muitas falhas, muitas falhas. Sabe aquela famosa frase que quase ninguém usa direito? A ausência de evidência não é evidência de ausência? É genial, só que a gente tem que entender a diferença entre ausência de evidência e evidência de ausência. É muito comum que a gente veja isso na medicina. Uma pessoa com vários sintomas, tipo dor de cabeça, tontura e desmaio, mas sem nenhuma alteração nos exames, sendo descartada pelos médicos como tendo algo psicossomático ou totalmente inventado, simplesmente porque a tecnologia disponível chegou ao seu limite. Mas nesse caso é muito comum que não exista evidência de ausência, e que só exista a ausência de evidência. Não é porque a medicina atual não tem recursos para mostrar o que tem de errado com o organismo da pessoa que não tenha algo errado de fato e que seja tudo psicossomático ou invenção. Só que aí, desacreditada pela medicina e sem muito conhecimento, a pessoa sai em busca de alternativas. E tá certo, tem muita coisa por aí que a ciência nem arranhou a superfície. Mas o problema é que é justamente assim que a grande maioria das pessoas acaba caindo num buraco negro de charlatanismo e promessas milagrosas. Qualquer um que ofereça uma solução vira uma esperança. São espíritos obsessores, são vidas passadas, são feitiços. Só que nesses casos, o que existe é a evidência de ausência de provas. Tudo indica que nada disso existe, muito menos que é uma solução. É o velho teste do pato. Se parece um pato, faz quack-quack como um pato e nada como um pato, provavelmente é um pato. Agora, sobre provar que não são vidas passadas ou que não é feitiço, é impossível. Ninguém pode provar que alguma coisa totalmente inventada não existe. Ninguém pode nem tem que provar que uma coisa não existe. Quem tem o ônus da prova é quem propõe a hipótese. Imagine o seguinte, alguém chega e diz que tem um dragão que cospe fogo morando na garagem e você calmamente diz, mano do céu, deixa eu ver esse dragão. Aí esse cara te leva até a garagem e você vê umas latas de tinta no chão, uma bicicleta antiga, um pneu furado, mas nenhum dragão. Nenhum dragãozinho. Velho, que dele o dragão? Pois é, então, ele tá ali, mas eu esqueci de dizer, é um dragão invisível. Então vamos espalhar farinha no chão pra ver as pegadas do dragão. Boa ideia, mas é que o dragão flutua no ar. Tá, então a gente pode usar um sensor infravermelho pra detectar o fogo do dragão. Invisível. Putz, mano, a ideia é boa também, mas o fogo desse dragão não tem calor. Ah, tá. Então vamos pegar aquelas latas de tinta ali e jogar a tinta no dragão. Aí sim, hein? Aí sim. Pô, pior é que também é uma boa ideia, mas o dragão é incorpóreo e a tinta não vai pegar nele. E aí você começa a notar que nenhuma ideia para provar a existência de um dragão vai funcionar. E mesmo assim a pessoa insiste que tem um dragão ali. Como você vai provar que não tem? É impossível. Você só pode e deve descartar essa ideia maluca. Afinal, qual a diferença entre um dragão que não existe e um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo atérmico? Não acredite nas coisas! Mas tem gente que é esperta demais pra tudo isso. Gente que transcendeu, que transmutou, que trans sei lá o quê. Gente que trabalha sem provas, que abre aspas, saiu da Matrix. Que não acredita que o homem foi à lua ou até que não acredita na própria ciência, seja lá o que isso signifique. Mas será que tem como não acreditar nisso aqui? Pois é, então, a gente tá avançado demais nesse jogo pra voltar atrás, pra continuar brincando de pseudociência, pra abrir espaço pra teorias da conspiração malucas. A ciência funciona, pro bem e pro mal, mas funciona. E ninguém tá dizendo que a ciência explica tudo, nem perto disso. A gente não sabe o que boa parte dessas trilhões de bactérias estão fazendo dentro do nosso corpo, ou o que exatamente é a nossa consciência, ou por que a gente tem uma mão dominante, ou até por que a gente boceja. Pelo amor de Deus, a gente ainda não sabe um monte de coisa, mas a gente sabe como extinguir a raça humana da face da Terra, como destruir esse planeta num piscar de olhos, independentemente do quanto você acredite nisso. A ciência é cheia de buracos, cheia de falhas, cheia de vícios e principalmente cheia de interesses políticos, mas ainda assim funciona. E se o ato de pegar um pão mofado, descobrir a penicilina, desenvolver antibióticos e salvar 200 milhões de vidas não é o mais perto que a gente chega de bruxaria, então não vai ser alguém fingindo que leu seu futuro numa borra de café que vai fazer isso. Quanto mais as pessoas entenderem sobre como a ciência funciona, melhor. Menos espaço para ignorância e para o charlatanismo, menos espaço para pseudociência, menos espaço para o uso político que tem sido feito da ciência. E se você quiser questionar o que a ciência propõe também, por favor, prossiga. É justamente assim que ela funciona. Essa é a beleza da coisa. As ideias que são realmente boas sobrevivem aos questionamentos. É hora de parar de acreditar em mágica. Você está sentado em ciência, olhando ciência, ouvindo ciência, pisando em ciência, embaixo de ciência. Não simplesmente acredite nas coisas. Duvide, teste, questione. As coisas que existem e as coisas que funcionam independem do quanto você acredita. Peraí, peraí, meu Deus do céu, olha essa bola de cristal. Dá pra ver o seu futuro, você virando aluno do melhor curso de filosofia do mundo. É a bola de cristal que tá dizendo. O único curso com toda a história da filosofia desenhado, animado e descomplicado, no estilo Epifania Experiência. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para perseguir o seu destino. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.